Se dia lhe disse cansei de você, feche os olhos, esqueça amor. Depois perdoa. Foi só no momento em que me aborreci. Juro, não vou mais repetir. Porque na vida só quero a ti. Só quero a ti.